Seção 2 de Fábulas de Esopo. Volume 1. Traduzido por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação em LibriVox. Todas as gravações em LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravado por Fernando Miramontes. O Lobo e o Cordeiro, de Esopo. Estava bebendo um lobo encarniçado em um ribeiro de água, e pela parte de baixo chegou um cordeiro também a beber. Olhou o lobo de mau rosto e disse, arreganhando os dentes: Por que tiveste tanta ousadia de me turvar a água onde estou bebendo? Respondeu o cordeiro com humildade: A água corre para mim, portanto não posso eu torvá-la. Torna o lobo mais colérico a dizer: Por isso me hás de praguejar? 6 meses haverá que me fez outro tanto teu pai. Respondeu o cordeiro: Neste tempo, senhor, ainda eu não era nascido, nem tenho culpa. Sim, tens, respondeu o lobo, que todo o pasto de meu campo estragaste. Mal pode ser isso, disse o cordeiro, porque ainda não tenho dentes. O lobo, sem mais razões, saltou sobre ele e logo o degolou e o comeu. Moralidade. Claramente mostra essa fábula que nenhuma justiça nem razões valem ao inocente para o livrarem das mãos do inimigo poderoso e desalmado. Poucas cidades ou vilas há onde não haja estes lobos, que sem causa nem razão matam ao pobre e lhe chupam o sangue, só por ódio ou má inclinação. Fim de O Lobo e o Cordeiro.